Bem-vindo a esta lição. Estou entusiasmado, pois esta é uma lição muito importante e prática onde darei algumas ferramentas de como obedecer a Jesus no chamado que ele deu. Hoje tentarei juntar tudo o que aprendemos na escola pioneira até agora e dar-lhe ferramentas para que comece a obedecer a Jesus no que ele disse em Lucas 10, para que você comece a pregar o evangelho e curar os doentes, a fim de começar a fazer discípulos, ver pessoas se arrependerem e serem batizadas nas águas e no Espírito Santo. É uma lição prática onde lhe darei algumas ferramentas simples e compartilharei vários testemunhos que encorajarão você a dar o próximo passo e vir para a vida que lemos no livro de Atos. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira e a esta lição. Quero muito compartilhar esta palavra com você hoje. Serei bastante prático. Darei a você algumas ferramentas simples. Se você fizer estas coisas simples que falarei hoje, isso não vai apenas mudar a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. Criará um movimento que mudará o mundo. Porque isto é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. É tudo sobre obedecer a Jesus e o que ele nos mandou fazer. Poderia contar muitas histórias sobre o que Deus tem feito nas últimas semanas, e contarei mais durante esta lição. Mas nós estivemos na Turquia e na Suécia e Deus fez muitas coisas. Ouvi tantos testemunhos da escola pioneira e eu creio que quando esta lição e a próxima saírem, mudarão muitas coisas ao redor do mundo. Mudará coisas ao redor do mundo inteiro porque Deus está espalhando isso. Ontem recebi 3 e-mails interessantes, quase ao mesmo tempo. Eu acho muito empolgante o que Deus tem feito. Uma canadense escreveu que estava tão empolgada com a escola pioneira. Ela fala francês e quer traduzir a escola pioneira em francês, para os lugares que falam francês. Ao mesmo tempo, uma pessoa me escreveu da Rússia, e quer traduzir a escola pioneira para russo. Quase ao mesmo tempo, recebi um e-mail de alguém que perguntou se eu queria ter a escola pioneira traduzida em chinês, porque ele tem alguns contatos e ele tentaria trabalhar nisso. Eu fiquei empolgado porque, quase ao mesmo tempo, recebi aqueles 3 e-mails, com aquelas 3 línguas importantes. Francês, russo e chinês. Eu creio que Deus está fazendo algo incrível ao redor do mundo. E está apenas começando. Eu creio que hoje, quando serei muito prático, será tão importante e na próxima vez terminarei a escola pioneira. Na uma última vez, falei sobre Lucas 10 e falarei sobre isso de novo. Também falei sobre a igreja. Passando bem rápido, temos a igreja em sua forma mais simples, amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Para isto é que Jesus nos chamou. Oséias 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E a grande comissão, ir e fazer discípulos. É o que precisamos fazer. Mas o problema é que frequentemente colocamos isto numa caixa, onde tudo está relacionado ao prédio, temos que ter funcionários, profissionais que estão habilitados a fazê-lo, que têm uma formação. Assim, somente algumas pessoas podem fazê-lo. Temos uma programação que é quase a mesma não importa onde você esteja, porque é construída sobre o mesmo sistema. E dinheiro e orçamento. E a igreja, como também mencionei em meu livro, o cristianismo teve início em Israel como uma comunidade. O cristianismo era uma comunidade, era um movimento, era um cristianismo vivo guiado pelo Espírito Santo. Mas, então, foi para a Grécia e tornou-se uma filosofia. Então, foi para a Itália e tornou-se uma instituição. Foi para a Europa e tornou-se uma cultura. Veio para a América e tornou-se um empreendimento, um negócio. Mas como disse antes, se fizermos um negócio com um corpo, porque a igreja é um corpo, então, isto é prostituição. Jesus não voltará para buscar uma prostituta. Ele voltará para buscar uma noiva. Uma noiva que é santa, uma noiva que obedece a ele. Por causa disso, acredito que estamos diante de uma grande reforma da igreja. Onde veremos tudo mudando. Onde tudo voltará para o lugar que deveria estar, conforme lemos no livro de Atos, um cristianismo vivo. Onde pessoas são guiadas pelo Espírito Santo, onde obedecem a Jesus, onde elas não apenas pedem para Jesus entrar em seus corações e fazem outras coisas, mas onde elas se arrependem profundamente dos pecados, são batizadas nas águas no mesmo dia, e batizadas no Espírito Santo. Mas tudo isto, como disse antes, mudou através da história da igreja com a Igreja Católica. Depois, tivemos a Reforma, mas houve só algumas pequenas mudanças aqui e ali. Esta é a fundação sobre a qual construímos, seja batista, metodista, adventista, pentecostal. Não importa o contexto que temos, construímos de alguma forma sobre o fundamento da história da igreja. Então, estas foram algumas coisas sobre as quais falei durante a escola pioneira. Na uma última vez, falei sobre Lucas 10 e irei através dele novamente. Desta vez serei muito prático, contarei muitos testemunhos sobre Lucas 10, como isto funciona. Mas antes de começarmos, quero orar, porque isto é importante. Esta é uma mensagem muito importante. Tudo o que Jesus disse em Lucas 10, tudo sobre a história da igreja, a caixa, o sistema é muito importante e é tão difícil para as pessoas entenderem se o Espírito Santo não lidar com elas. Mas para todos aqueles com quem o Espírito Santo está envolvido, trabalhando então, elas experimentam, isto é vida, isto liberta pessoas. Mas vou orar. Deus, obrigado por tudo que tens feito. Obrigado por todos os testemunhos que temos através da Escola Pioneira. Obrigado porque tens permitido que se espalhe pelo mundo inteiro. Obrigado porque tens construído tua igreja, Jesus. Queremos fazer parte dela. Oro para que nos ajude hoje, ajude-me a compartilhar essa palavra. Ajude-me a ser guiado pelo teu Espírito. Venha, Espírito Santo, abrir olhos, ouvidos e corações de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, para que possam recebê-la e que torne-se vida para eles, que os ajude a obedecê-lo, Jesus. E venham viver a vida que lemos no livro de Atos. Amém. Lucas 10. Jesus envia seus discípulos e depois diz a eles, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinem o que eu lhes ordenei. Por isso, Lucas 10 não foi apenas para aqueles discípulos, daquele tempo. Porque também é para nós hoje, pois somos seus discípulos, e também para as pessoas que nós vamos discipular no futuro. Em Lucas 10, Jesus começa dizendo, a colheita é grande e está madura. Então, a plantação é grande e está pronta para ser colhida. Como disse na última vez, quando os envia em Mateus 28, ele diz que nós temos todo poder e unção. Como eu disse na última vez, a colheita não é o problema. O problema não é que nós precisamos de mais unção, mais poder. Se temos o Espírito Santo, nós temos tudo isso. Não. O problema é que os trabalhadores são poucos. E porque os trabalhadores são poucos, Jesus nos chama a orar ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores. Isso se encontra em Lucas 10:2. É bom lembrarmos disso assim, todas as manhãs, às 10:02, e todas as noites às 10:02, fazer esta oração simples. Deus, oro para que você envie trabalhadores para a colheita. Pois quando você lembra a si mesmo todos os dias a orar para que Deus envie trabalhadores, Ele fará isso. Ele mudará as coisas e nós temos visto isso na Dinamarca agora mesmo. Temos visto uma enorme mudança. Eu recebi um testemunho alguns dias atrás de um amigo que vive em outra cidade. Quando leio este testemunho, digo, uou, isto é incrível. Ele escreveu este testemunho para nos mostrar que é importante não desistir depois de orar uma vez, mas temos que continuar até que aconteça. Ele compartilhou esse testemunho porque algumas pessoas estavam numa cidade aqui da Dinamarca e lá eles encontraram uma pessoa que vendia telefones nas ruas. Eles o encontraram e lhe perguntaram se ela tinha alguma coisa pela qual eles poderiam orar e lhe falaram sobre Deus. Então, ela disse, não, na verdade, não. Estou curada. Mas, então, ela disse algo interessante. Há algumas semanas eu estava vendendo telefones em outra cidade na Dinamarca. Uma pessoa veio até mim e falou comigo sobre Deus e orou por mim. Eu tinha um problema nas costas. Havia melhorado um pouquinho, mas eu não estava curada. Mas alguns dias depois, estava em outra cidade e uma pessoa veio até mim e também falou sobre Jesus e orou por mim e fiquei melhor. Então, alguns dias atrás, estava nessa cidade e duas pessoas diferentes vieram até mim, perguntaram e ambos oraram por mim. E quando o último orou, estava completamente curada. Ele compartilhou este testemunho para mostrar que é importante continuar orando. Mas para mim este testemunho é também muito incrível, porque agora você pode ir às grandes cidades na Dinamarca e há chance de você encontrar alguém nas ruas que falará sobre Deus e que orará por pessoas enfermas. Isso não se ouviria há 2 ou 3 anos, ou talvez, 1 ano atrás. Há poucos anos, havia pouquíssimas pessoas que iam à colheita desta forma. Mas agora na Dinamarca, se você for àquela ou àquela cidade, há muita chance de pessoas pararem você, falarem sobre Deus, orarem por você e você experimentar cura. Eu acho tão incrível como isso tem se desenvolvido em tão pouco tempo e mais pessoas têm começado a vir para a colheita. E não falamos apenas que tem que sair nas ruas, porque deve ser algo cotidiano. Quando as pessoas vão às compras, quando cantam num coral gospel, no trabalho ou em diferentes lugares. Então, é importante orar ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Mas depois que Jesus nos mandou orar por isso, ele disse que nos enviaria como ovelhas entre os lobos. Nós não apenas oramos, ele também nos enviou como ovelhas entre os lobos, mas ele está conosco quando estivermos entre os lobos. Porque estamos entre os lobos, é importante que sejamos sábios. É importante que sejamos guiados pelo Espírito também, mas não devemos ter medo. Por quê? Porque ele está conosco. Outra coisa que ele disse, vão e Deus proverá suas necessidades. Então, ele nos manda encontrar uma pessoa da paz. Ache uma pessoa que está pronta para receber Jesus ou que queira ouvir mais. Ache uma pessoa que queira ouvir o que você está dizendo. Ache uma pessoa que não apenas discuta com você ou fale sobre muitas coisas e realmente não quer te ouvir. Acho importante essas coisas. Quando você achar a pessoa de paz, não seja rápido em convidá-la para sua igreja. Fique na casa dela, coma o que ela servir. E claro, cure os enfermos e pregue o evangelho. Quando encontrar alguém que não é uma pessoa de paz, que não queira receber a mensagem, então, sacuda a poeira e mova para a próxima. Isto é o que Jesus nos ordenou a fazer. Posso contar alguns testemunhos das últimas semanas. Por exemplo, da Turquia. Tive duas experiências de pessoas da paz. Tive experiências que mostram que isto é o que Deus está fazendo. Posso contar uma história. Estávamos em Ankara, uma grande cidade, treinando e equipando as pessoas e fazendo discípulos. Mas, então, estava com meu filho Somini e ele estava nos ajudando a evangelizar e orar por enfermos. Então, de repente Somini e eu nos perdemos. Estávamos juntos com alguém que falava turco e traduzia para nós, mas de repente, nosso tradutor tinha ido embora. E estávamos perdidos lá. Ué, onde estão os outros? Então, estávamos apenas ele e eu. O que vamos fazer? Precisamos de alguém para traduzir, pois as pessoas não falam inglês lá. Nós queríamos achar alguém que falasse inglês ou, posso dizer que, queria achar uma pessoa da paz. Queria achar aquela pessoa que falasse inglês ou, como eu pensava comigo mesmo, aquela pessoa que Jesus quer que eu ache. Eu estava indo por lá, com licença, você fala inglês? Estava naquele lugar procurando. Estava procurando por uma pessoa que pudesse traduzir para mim. Do mesmo modo que eu normalmente procuro por alguém que esteja pronto para receber. Claro que normalmente não pergunto, com licença, você fala inglês? Eu faço outras perguntas para encontrar quem é a pessoa da paz. Eu perguntei a muitas pessoas, talvez 20 ou 30 pessoas e achei uma pessoa que falava inglês. Você fala inglês? Sim. Você é bom em inglês? E ele era bom em inglês. Ótimo. Então, comecei a perguntar se ele estava enfermo ou tinha dor, porque estávamos nas ruas orando por pessoas enfermas. E ele disse, não, não, não. Eu sou ateu, não acredito em religião, não acredito em Deus. No começo, eu estava pensando, ó, encontramos alguém que fala inglês e ele é ateu. Mas o que eu aprendi é, não ouça sempre o que eles dizem. Porque muitas vezes há uma razão para o que eles dizem. Ele disse que era ateu, mas ele era ateu somente porque não sabia do que se tratava. Eu senti isso de forma muito clara. Então, eu disse, você diz que é ateu, mas é porque você ainda não teve um encontro com Deus. Se você encontrasse com Deus, continuaria a ser ateu? Ele olhou para mim, encontrar com Deus? O que quer dizer? Você não pode encontrar-se com Deus. Sim. Claro que você pode. E compartilhei muitos testemunhos. Enquanto fazia isso, duas garotas vieram e eu queria demonstrar a ele que não eram só palavras. Eu lhe disse, você pode me ajudar traduzindo para mim? Sim. Eu parei aquelas duas garotas e disse-lhe, pode me ajudar? Ele traduziu para mim aquelas duas garotas, mas nenhuma delas estava enferma ou aberta. Então, deixamos que fossem embora. Ele olhou para mim e disse, você realmente acredita no que está dizendo? Claro que acredito. Eu quero ver isso, ok, mas você vai ter que me ajudar. Você tem que traduzir para mim. Ok, traduzo para você. Então, ele pegou meu braço e disse, venha comigo. E ele me carregou. Ele foi até um banco onde havia muitas pessoas sentadas e disse, com licença. Eu não sei o que ele disse, mas ele foi perguntando às pessoas se havia alguém que estava enfermo. Aí, ele achou uma pessoa e disse, venha, venha. Este homem tem um problema nas costas. Agora, faça. Foi incrível experimentar aquele momento e eu pensava, uau, interessante. Orei por aquele rapaz e nada aconteceu. Orei novamente e nada aconteceu. E meu amigo ateu começou a sorrir. Mas eu não desisti, então, orei novamente pela terceira vez e nada aconteceu. E agora ele começou a sorrir e dar risada. E eu estava, por favor, Deus, o que está acontecendo? Orei novamente, pela quarta vez. E desta vez ele foi completamente curado. E meu amigo ateu não riu mais. Ele estava dizendo, o quê? Está curado? Levante-se. Abaixe-se. Onde estava doendo? Não está mais doendo? Ele começou a checar esse rapaz e fez ele fazer várias coisas. Sentar, levantar, abaixar e tudo mais. Quando ele viu que ele estava curado, ele estava, o que está acontecendo? Então, ele pegou meu braço e disse, mais. E ele me carregou de novo. E ele me levou de pessoa em pessoa. Finalmente, achamos um grande grupo de 10 jovens, onde vimos 5 pessoas serem curadas, uma após a outra. E preguei o evangelho a eles e ele traduziu tudo. Depois, ele me disse, o que tenho que fazer para ter o que você tem? Agora ele deixou aquilo, não é mais um ateu. Ele deixou aquela ideia de que era ateu, agora ele acreditava em Deus. Então, ele me perguntou, o que posso fazer para ter o que você tem? É tão interessante. Pois Jesus disse, curem os doentes e preguem o evangelho. Se eu apenas o enchesse com um monte de pregações, nunca o teria convencido porque ele era realmente um ateu. Ele não queria saber de Deus ou religião. Mas quando ele viu as pessoas sendo curadas, aquilo abriu os olhos dele. Então, ele me perguntou, o que tenho que fazer para ter o que você tem? E eu o levei através do evangelho e realmente ele ficou tocado. Mas, então... Ele teve que ir porque estava acompanhado. Mas no dia seguinte, ele me ligou e disse, Torben, podemos nos ver de novo? Tenho alguns amigos que querem te conhecer e que precisam de oração. No dia seguinte, nos encontramos no mesmo lugar e ele veio com 8 amigos. 2 deles foram curados e vocês podem ver no vídeo que fizemos na Turquia, que 2 pessoas foram curadas lá então. Eu os convidei para ir ao Burger King, pois havia um ali ao lado. Nós sentamos. Eu e mais 8 pessoas, e compartilhei o evangelho para todos eles. Depois de compartilhar o evangelho, fomos à igreja pois tínhamos uma reunião lá e nos encontraríamos com outras pessoas. E daquelas 8 pessoas, houve 6 que nos seguiram. A razão que eu os convidei ao Burger King antes da igreja foi porque eu tive a chance de compartilhar o evangelho com todos. Porque quando dissemos que precisaríamos ir à igreja, 2 pessoas nos deixaram e não quiseram ir até lá. É sempre desse jeito. Às vezes, está certo convidar as pessoas para irem à igreja, não digo que não se pode fazer isso. Mas é muito mais fácil se encontrar com pessoas em locais públicos, ou numa casa, ou num local onde as pessoas estão acostumadas a frequentar. Mas eu cheguei à igreja com somente 6 pessoas. Uma pessoa de paz, tornou-se 6 pessoas. Ele mais 6 amigos numa igreja. Nós estávamos lá e eu os levei ao porão, um após o outro e orei por eles. E foi muito interessante porque eles eram realmente ateus. Um rapaz estava com uma camiseta com anjos fumando e jogando poker. Outro rapaz tinha uma camiseta com uma imagem de Satanás e estava escrito, Deus está ocupado, posso te ajudar? E foi muito interessante, quando orei pelo rapaz com a camiseta com Satanás, estava orando e o Espírito Santo tocou. Eu estava olhando para os olhos de Satanás naquela imagem e dizendo, deixe-o, em nome de Jesus. Deus fez muitas coisas e agora 3 pessoas serão batizadas. Aquele que eu encontrei e 2 amigos estão prontos para receber Jesus e serem batizados. Foi um dia incrível e apenas mostrou que isso é o que Deus quer que nós façamos. Quando estava fora naquele dia, eu estava procurando por uma pessoa. Uma pessoa que poderia traduzir para mim. Mas também uma pessoa da paz. Estava procurando aquela pessoa que Deus queria que eu encontrasse naquele dia. E aquela pessoa veio e disse que era ateu, mas não fiquei com medo. Como falei na última vez, quando Jesus disse em Lucas 4, onde ele foi a Samaria e encontrou aquela mulher. Ele não estava olhando para as coisas exteriores. Ele não estava olhando para uma mulher samaritana. Ele estava olhando para o interior e viu que a colheita estava pronta e havia uma pessoa de paz. Então, é tudo sobre como vemos as coisas. Eu vi esse ateu, ele era calvo, com uma grande barba, e exteriormente você não pensaria nele como uma pessoa de paz. E por ele ter dito claramente que era um ateu e não acreditava em Deus. Mas ele era a porta aberta no meio de seus amigos, que abriu a porta naquela rede de relacionamentos. E Deus começou e continua a trabalhar neles. Quando eu digo para não levar as pessoas à igreja, não é que seja proibido. Não é que seja proibido e deve ser em uma casa. É muito importante ser guiado pelo Espírito e fazer o que é eficaz. E para aquelas pessoas foi eficaz reunir no Burger King primeiro e depois levá-los até a igreja para encontrar com outras pessoas. Em outros momentos, será válido fazer outras coisas. Então, foi uma história que passei na Turquia. Outra história que foi incrível é sobre um rapaz que veio do Irã. Entrei em contato com este rapaz do Irã, ele veio com 8 membros da família que foram batizados nas águas. Foi um dia incrível. De novo você pode ver que Jesus é o mesmo que lemos no livro de Atos. Ele está vivo. O Espírito Santo está vivo. O reino de Deus não é apenas palavras, não é prédios, programações, obreiros e orçamentos. É vida. É um cristianismo restaurado. E isso tornou-se muito claro com esse rapaz do Irã. Porque sua história foi que há 3 anos ele morreu. Ele morreu. Ele sofreu um acidente. Ele morreu e saiu de seu corpo. E ele viu a si mesmo deitado lá. Seu irmão veio correndo e abaixou-se perto de seu corpo. Então, muitas sombras vieram e continuaram a vir. No final estava muito escuro lá. Ele não podia mais ver a si mesmo e seu irmão. Então, uma luz veio. Quando a luz chegou, todas as sombras desapareceram. Então, ele acordou em seu próprio corpo. Depois ele estava dirigindo um táxi e no banco do táxi ele achou uma Bíblia e um filme sobre Jesus. Ele entendeu que foi Jesus quem veio até ele. Ele entregou a vida para Jesus, mas no começo ele não conhecia outros cristãos. Geralmente, quando enfrentava problemas e coisas que ele não entendia, o Espírito Santo tocava. Ele teve experiências com sonhos de Deus, onde Deus mostrava a ele as coisas que ele precisava saber. E através disso, Deus trabalhou nele. Mas ele queria ser batizado, mas os outros não haviam sido batizados no Espírito Santo e nas águas também. Nós nos encontramos, Deus nos colocou juntos. Nos encontramos numa tarde normal num apartamento, preguei o Evangelho, orei e o Espírito Santo veio sobre todos eles. As pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, foram batizadas e começaram a falar em línguas. O pai dele caiu no chão com muita dor no coração, realmente uma dor incrível. Era um demônio. De repente, se levantou, correu para o banheiro e vomitou. E aquele demônio o deixou. Ele ficou muito feliz, foi liberto e 8 pessoas foram batizadas nas águas. Foi tão forte. Publicarei um vídeo com o testemunho dele, onde você verá isso. Se começarmos a obedecer ao que Jesus nos ordenou, nós vamos experimentar uma vida totalmente nova. A vida que estamos vivendo hoje está construída sobre aquelas coisas que Jesus disse. E isso tornou-se muito claro há alguns dias. Por quê? Vou contar uma história. Nós estávamos na África do Sul e lá Deus falou conosco que nós iríamos experimentar algumas mudanças na família, algumas mudanças que seriam boas para nós como família. Mais tarde, Deus falou comigo que era hora de expandir. Estávamos na Inglaterra, onde as pessoas tiveram um sonho sobre nós, onde eles viram uma nova casa com grandes janelas brancas e como Deus queria nos dar um novo lugar. Com todas aquelas coisas, tornou-se claro para mim que era hora de expandir, precisamos de mais espaço. Estou fazendo este vídeo em nosso porão na casa que alugamos, mas eu não consigo mais acompanhar e-mails, convites e coisas que estão acontecendo. Então, preciso de mais pessoas para me ajudar, para trabalhar conosco. Por causa disso, preciso de mais espaço para escritórios, mais espaço para gravar os programas de TV e tudo o que Deus está dizendo. Então, nós estávamos procurando outra casa para alugar nesta cidade. Não conhecemos muitas pessoas nesta cidade, pois chegamos aqui há poucos anos e no último ano estivemos viajando bastante. Procurávamos por outra casa. Mas na última semana, era como se não conseguíssemos achar uma casa. Era como se todas as vezes que quase achávamos um lugar para alugar, a porta se fechava. Como se o Espírito Santo nos impedisse. Assim, na última semana estávamos tão confusos, pensando, o que está acontecendo? Minha esposa estava preparada para mudar, estava encaixotando-a há quase um mês, pela fé, porque ela sabia que era Deus e Deus tinha algo novo para nós. Ela estava encaixotando as coisas sem saber aonde iríamos. Na última semana estivemos orando, Deus, o que devemos fazer? Deus, por que isso? Nós precisamos de um novo lugar e também de trabalhadores para nos ajudar. Este também é um problema, pois precisamos dos trabalhadores certos para expandir e fazer o que Deus nos disse que deveríamos fazer. E de repente, Deus falou conosco. Nunca vou me esquecer. Foi tão incrível. Deus disse, mude para esta cidade. Ele disse para mudarmos para outra cidade na Dinamarca, uma grande cidade, 2 horas de onde estamos morando. Pensamos, mudar para esta cidade? Mas... uau! Nós conhecemos muitas pessoas lá, temos amigos lá há muitos anos, conheço muitos cristãos nas igrejas lá, mas pensávamos sempre assim, não, nós vivemos aqui e é aqui que devemos ficar. Agora vamos mudar nesta região. E de repente, mude para esta cidade. Uma grande cidade, naquela região. Mas tudo ficou claro. E eu fiquei uau. E vieram muitas ideias até mim, visões, como poderíamos trabalhar. Se fizermos isso e aquilo, então, poderíamos expandir desse jeito. Então, fui até a internet para tentar achar uma casa para alugar, não em nossa cidade mas naquela nova cidade. Haviam 2 casas que estavam prontas, eram boas e poderíamos usá-las para morar, para ministrar, para tudo mais. Eu fiquei feliz, mas o preço de uma delas era muito caro. Apenas para assegurar a locação da casa, teríamos que pagar cerca de... $17 mil, apenas para assegurar a locação da casa. São 100 mil coroas dinamarquesas. Mas nós não temos 100 mil coroas dinamarquesas. Nós nunca tivemos 100 mil coroas dinamarquesas. Ok, o que devemos fazer? Então, nós encontramos uma casa que custava menos. Também era boa e que nós poderíamos usá-la até melhor em diversas formas. Mas não tínhamos nenhum dinheiro, nem para a casa que custava mais. Ou para a casa que custava menos, mas apenas sentimos que isso era de Deus. Então, fomos dormir. Quando levantei pela manhã, estava com meu celular e olhei minha conta no banco, apenas para ver como estava. E então, tive uma surpresa. Eu olhava e ficava. Há algo errado aqui. Há algo que eu nunca tinha visto antes. O que é isto? Eu estava surpreso, porque havia um dígito a mais do que o normal. O que é isto? Naquele dia houve alguém que nos deu 100 mil coroas dinamarquesas. Eu estava. Uau! Agora sei que é Deus. Isto é Deus. Este rapaz que nunca vi, nunca encontrei, ele não sabia nada sobre as ideias e o que Deus nos dissera no dia anterior sobre mudar para aquela casa e tudo mais. Eu nunca havia experimentado alguém nos dar essa quantia de dinheiro antes. Isto é Deus. Então, nós fomos para lá e vimos a casa mais cara, mas não era ela. Nós vimos a casa mais barata e vimos que era de Deus. Isto é Deus. Agora nós alugamos a casa e em 3 semanas nos mudaremos. Não precisamos esperar 6 meses até que as coisas aconteçam. Se Deus diz que é isso que precisamos fazer, nós fazemos. Então, em 3 semanas mudaremos para outra cidade. Quando eu terminar a última lição da escola pioneira, vamos encaixotar tudo e nos mudaremos para outra cidade e será um novo início para nós. Agora mesmo temos alguns casais que se mudarão conosco e nos ajudarão e será realmente um novo início para nós como família. Há um aeroporto apenas 15 minutos de onde vamos morar, então, será muito mais fácil para eu viajar futuramente. Tornou-se tão claro porque mais tarde alguém disse para mim, quando soube, sim, Torben. Eles não te receberam nesta cidade que você está agora. E de repente, eu percebi. Porque nós mudamos para esta cidade há alguns anos, mas foi como se as pessoas nesta cidade não nos receberam. Oséias cristãos não receberam a mensagem, mas na outra cidade, agora mesmo, temos muitas pessoas que dizem, vocês são resposta de oração, Estamos esperando por vocês. Estivemos orando para que algo acontecesse nesta cidade. Agora vocês virão e vamos trabalhar com vocês. Eu vi que naquela cidade, eles estão nos recebendo de maneira tão diferente, numa maneira muito mais forte do que nesta cidade que estamos. Mas, isto é também o que Jesus está dizendo, sacuda a poeira. Ele diz, se vocês forem a uma cidade e eles não receberem a mensagem, sacudam a poeira e vão até a próxima cidade. Não são apenas sobre pessoas que estamos falando, são cidades também. Foi exatamente o que experimentamos na semana passada. Então, vão para a próxima e Deus proverá suas necessidades. Nós fomos até lá e assim que olhamos para isto e percebemos que isto é o que Deus está dizendo agora, Ele proveu nossas necessidades. Não antes, porque teríamos feito algo errado. Mas quando fazemos o que devemos fazer, Deus realiza para que possamos fazer. Tudo o que Jesus está dizendo aqui não é apenas teologia, isto é vida e é nisto que estamos vivendo hoje. A visão que Jesus nos deu e que é para todos. Quando você começa a obedecer essas coisas simples e fazer isso, você vai experimentar os mesmos testemunhos incríveis. Como contei sobre as últimas 3 semanas e são apenas alguns testemunhos. Isso foi o que Jesus disse. Quero compartilhar alguns testemunhos sobre pessoas de paz e sacudir o pó. Eu encontrei uma pessoa de paz há alguns anos atrás, uma mulher que foi salva, batizada nas águas e no Espírito Santo. Ela começou a usar sua casa e agora há cerca de 20 pessoas que se reúnem lá. Muitas pessoas começaram a ser salvas lá, eu fui, os ajudei e trabalhei com eles. Ela também tem um irmão. Um dia, ela me convidou porque ela queria que eu falasse com seu irmão sobre Deus. Sentei e conversei com seu irmão, mas apenas senti que ele não estava pronto para receber. Compartilhei o que pude e segui para o próximo e outras pessoas. Então, fiz o que Jesus disse e nesse tempo encontrei outras pessoas de paz que estavam preparadas para receber. Um ano depois, voltei à mesma pessoa. Desta vez, tínhamos uma reunião e ele estava lá. Perguntei às pessoas, por que vocês estão aqui? Nós vimos seus vídeos, queremos ser iniciados e queremos fazer aquilo. E ele disse, eu quero ter Jesus. Eu não consigo viver, eu tentei viver esta vida, eu estou vivendo em pecado. Preciso de perdão, eu quero Jesus e quero o que a minha irmã tem. E aquilo foi tão forte, pois era exatamente a mesma pessoa apenas um ano depois. Naquele dia, ele se arrependeu, foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo e a vida dele mudou. Mas se tivéssemos continuado trabalhando com ele, falando. No ano passado, quando ele não estava preparado para receber, isso não teria lhe ajudado. Não teria ajudado. Talvez, o oposto. Talvez, falaria, não quero mais ouvir. Mas, porque nós ouvimos ao Espírito, compartilhamos algo e deixamos o Espírito trabalhar nele. Fomos até outras pessoas e depois, ele estava pronto para receber. Às vezes, pessoas precisam de um tempo, onde elas percam seus empregos, experimentem algo ruim e, de repente, acordem. Ou passem por um período pensando sobre coisas que as machucaram antes. Há períodos onde Deus trabalha em nós. Então, quando digo que devemos sacudir a poeira e ir para o próximo, não significa que eles estão amaldiçoados para sempre. Significa apenas, deixe-os, deixe que o Espírito Santo trabalhe neles, ore por eles, trabalhe com outras pessoas enquanto isso e, então, quando você voltar depois, você experimentará que de repente, a mesma pessoa estará pronta para receber. Outra pessoa de paz tem a ver com uma pequena ideia, um pouco sobre ser guiado pelo Espírito Santo que pode acabar em algo incrível. Há pouco anos, eu estava na internet, num website cristão procurando um artigo. Eu navegava pelo website para encontrar o artigo e de repente, vi alguém que havia perguntado algo sobre Deus num tipo de fórum. Eu apenas vi rapidamente e segui. Não era por causa daquilo que estava lá e continuei procurando o artigo. Então, senti o Espírito Santo dizer, pessoa de paz, volte lá. Porque quando você começa a orar e procurar, fica mais fácil achar, fica mais fácil para o Espírito Santo te guiar. Então, senti para voltar. De repente, me esqueci de tudo o que estava fazendo antes, procurando o artigo, e ao invés disso, estava procurando aquela pergunta. Eu a encontrei e respondi àquela garota que fez a pergunta, O nome dela era Dorte. Olá, Dorte. Vi sua pergunta no website e ninguém te respondeu. E ela escreveu mais tarde: não, você é o primeiro. E fiquei surpresa porque faz 8 meses que fiz aquela pergunta. Então, comecei a escrever para esta garota e eu não sabia quem ela era e ela não sabia quem eu era. Ela disse que acreditava em Deus, mas isso pode significar várias coisas na Dinamarca porque todos são membros da Igreja-Estado e se denominam cristãos de alguma forma. Então, perguntei-lhe, você já teve uma experiência com Deus? Ela respondeu, não, verdade, eu tive mas nunca contei a ninguém. Muitos anos atrás, havia um cara na TV que orou pelos enfermos através da TV. Eu usava um aparelho de audição e coloquei a mão sobre meu ouvido quando ele estava orando e nada aconteceu mas no dia seguinte, todo mundo começou a falar muito alto. Então, fui ao médico para verificar meu aparelho de audição. E descobri que eu estava curada, não precisei mais usar aparelhos de audição desde então. E ela não sabia quem eu era, então, perguntei, será que sou eu? E enviei o link do programa de TV onde orei por enfermos e muitos foram curados. E ela respondeu, sim. É você. Perguntei-lhe, podemos nos encontrar? Onde você mora? E ela estava morando a apenas 15 minutos de onde eu morava. Ficou tão claro que era Deus quem me guiou para encontrar esta garota. Encontrei-me com ela e seu namorado. Nós sentamos e compartilhei o evangelho, eles se arrependeram, foram salvos, foram batizados nas águas. Foram batizados com o Espírito Santo. Dorte é realmente uma pessoa de paz. Ela não é uma super evangelista, mas era uma garota que é uma porta aberta em sua rede de contatos, em sua família. É o que precisamos encontrar. Não precisamos encontrar super evangelistas, precisamos encontrar a pessoa certa. Ela era porta aberta naquela rede de pessoas. Poucos dias depois, por causa do que aconteceu com ela, entrei em contato com sua irmã através do Facebook. Ela tinha tornado-se muçulmana e, por eu ter conhecido Dorte, pude chegar até a irmã dela. Ela me escreveu, e eu lhe perguntei, o que faz uma garota dinamarquesa tornar-se uma muçulmana radical? Não entendo isso. Ela respondeu algo. Eu pude perceber que ela havia encontrado apenas religião na Igreja Estado Luterana. Era a única coisa que ela sabia a respeito do cristianismo. Respondi. Mas o que você precisa é Jesus. Ele é a vida. Em seguida, enviei meu livro a ela, Cristão, Discípulo ou Escravo. Ela leu aquele livro e foi salva. Ela veio até nós e nós a batizamos. Agora ela não é mais uma muçulmana. Quero mostrar como batizamos, porque na Dinamarca é quase sempre frio e nem sempre podemos batizar num lugar aberto. Então, o que fizemos foi achar em nosso jardim um barril que coletava a água da chuva e usamos isso para batizar as pessoas. E funciona, as pessoas podem entrar e afundar, elas curvam-se e levantam-se novamente. Algumas vezes podemos enchê-lo do lado de fora e, se estiver o frio, podemos enchê-lo debaixo do chuveiro e batizar as pessoas. Só precisa funcionar e só precisa ser prático. E ela foi batizada desse jeito. Começamos a discipulá-los e, como não apenas os levamos a uma igreja e os colocamos sentados num banco sem fazer nada, mas ao invés disso, nós os discipulamos. Então algumas semanas depois, Dorte e seu namorado Felipe escreveram para mim, hoje à noite, outra irmã de Dorte e seu marido querem se arrepender, ser batizados nas águas e no Espírito Santo. Então, hoje à noite vamos batizá-los. Eu disse, incrível. Façam isso. Eles tornaram-se cristãos há apenas algumas semanas. Lá eles os batizaram e falei com eles depois que eles fizeram isso. Eles disseram, foi tão incrível. Nós os batizamos. Depois disso, nós nos reunimos na sala e oramos. E o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas. Eu amo isso, porque isso é discipulado. E lhe perguntei, como vocês os batizaram? Eu gostaria de saber, porque eles não têm isso que uso para batizar as pessoas. Eles responderam, não. Nós não temos isso. Mas nós os batizamos numa lixeira. E eu disse, o quê? Sim, porque na Dinamarca temos lixeiras como essas e se parecem com isso. Eles pegaram um desses, limparam, acharam um grande o suficiente, encheram de água e um sistema onde a água pode ser escoada e lá eles os batizaram. Eu achei uma ilustração incrível, jogar fora o lixo e soube como um novo homem. Depois, o irmão mais velho dela se arrependeu, foi salvo. porque a família começou a orar intensamente por esse outro irmão. De repente, ele escreveu para mim: "Não consigo dormir há 2 semanas, sou um pecador e preciso de perdão." Ele foi salvo e sua namorada foi salva. A mãe dela e o irmão foram batizados e muitas coisas aconteceram. Acho que 9 pessoas a partir dela foram batizadas. Eles começaram a reunir-se lá como uma igreja no início, mas agora estão trabalhando em diversos lugares. Tudo isso começou encontrando uma pessoa. Mas não terminou aí, porque Dot e seu namorado Philip se casaram e eu tive a oportunidade de fazer o casamento deles. Mais tarde, a irmã dela, que era muçulmana, casou-se com um amigo e fiz o casamento deles. Depois, no mesmo ano, o irmão dela casou-se e fiz o casamento deles. Em um ano, houveram 3 casamentos e fiz o casamento de todos os casais. E agora, conheço a família inteira, porque nos encontramos nos casamentos. Tudo isso começou porque eu conheci quem eu estava procurando, uma pessoa de paz. E naquele momento era minha igreja, aquele grupo. Dot é como uma filha para mim, é uma garota incrível. Philip é meu melhor amigo, ele é quem envia a escola pioneira para as pessoas. É ele quem envia os e-mails da escola pioneira para as pessoas. Então, este é Philip. Tudo isso começou pois, ao invés de ir por aí sem saber como e o que procurar, tomei as palavras de Jesus e comecei a obedecê-las. Comecei a orar e perguntar: quem é a pessoa de paz? Quem é a pessoa de paz que encontrarei? É tão claro aqui, porque quando encontrei a pessoa de paz. Se no início apenas os tivesse convidado para uma igreja e se tudo tivesse que ser na igreja, sendo que nunca estiveram numa igreja independente antes, não tenho certeza se eles iriam. Mas tenho certeza que a irmã dela, que era muçulmana, não iria numa igreja, porque ela não precisava de religião numa igreja, mas sim encontrar Jesus. Mas quando eles experimentaram a salvação em Jesus, eles estavam prontos para estar em qualquer lugar com os irmãos e irmãs. Isso é tão claro para mostrar o que é a igreja. A igreja é um organismo vivo. Igreja é encontrar uma pessoa de paz, encontrar-se com eles e de uma pessoa, outras são salvas e outras. E isso se espalha. De repente, se espalha até uma outra pessoa de paz e através dela outras pessoas são salvas e assim por diante. Outro exemplo sobre permanecer na casa deles, é de uma garota que encontrei há anos, que foi curada em seus joelhos. Ela foi curada nos joelhos e foi salva, batizada nas águas e no Espírito Santo. A mãe dela frequentava a igreja estado, alguém que acreditava, mas ainda não havia passado pelo batismo e o Espírito Santo. Mas entrei em contato com a família por causa da filha que foi salva. Eu conheci a mãe e disse: vamos fazer uma reunião em sua casa. Convide seus amigos e familiares, eu virei e falarei sobre Jesus. Ela disse: não, ninguém quer vir, porque estive na igreja estado e tentei convidar meus amigos por muitos anos e ninguém foi comigo à igreja. Eu lhe disse: mas isso é diferente. Você não está convidando para uma igreja, você estará convidando para uma casa, a sua casa, onde eles já estiveram antes. Então, para eles virem à sua casa e me encontrar, não é algo difícil. Porque eles já estiveram lá antes. Ela disse: ok, eu farei isso, mas não acho que eles virão. Mas ela escreveu um e-mail sobre como sua filha fora curada, como ela me encontrara e o que aconteceu, como eu irei, orarei pelas pessoas e falarei sobre Deus. Ela enviou o e-mail para 17 amigos dela e vieram 16. De 17, vieram 16 naquela noite e ela ficou em choque. E à noite, todos estavam sentados na sala. Houve uma hora que uma garota foi liberta de um demônio, eu estava sentado e falando: saia, saia, em nome de Jesus. Então, olhei ao redor e vi que todos estavam sentados dessa forma nas cadeiras da primeira fila olhando o que estava acontecendo. Eu: olá a todos. Isto é um demônio. É sobre isto que lemos na Bíblia, ok? Então, continuei: saia, em nome de Jesus. E ela foi liberta de um demônio. A Bíblia tornou-se viva para eles, porque viram o que aconteceu por si mesmos. E Deus começou a trabalhar neles e fez muitas outras coisas. Podemos ver que, se pegarmos essas coisas simples que Jesus disse, nós vamos experimentar coisas incríveis. Vamos experimentar que Ele está conosco. Talvez você não tenha uma lixeira ou coletor de água para batizar, mas na Turquia as pessoas são batizadas em banheiras. Não é sobre como você faz, mas é apenas para fazê-lo. Então, estas são as coisas simples que Jesus nos ordenou, O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Nós devemos obedecer essas coisas. Nós devemos estar com os olhos abertos, entender o que temos, devemos orar para que Deus envie trabalhadores, então, devemos ir. Quando formos, nós poderemos ver a provisão de Deus. Nós vamos orar e procurar a pessoa de paz. Até que encontremos essa pessoa, vamos encontrar outras que não estarão prontas para receber. Então, nós apenas sacudimos o pó e partimos para a próxima. Talvez, você vai parar ou encontrar 100 pessoas antes de encontrar aquela que você procura. Mas quando encontrar aquela pessoa, muitas portas poderão ser abertas. Como Dorte, tornaram-se minha família, tornaram-se meus amigos, tornaram-se nossa igreja. Uma pessoa de paz. Então, é muito importante fazermos essas coisas. Há mais para falar. Essas são coisas que Jesus disse que devemos fazer. A que eu escrevi, nós devemos. O que nós devemos fazer quando encontramos aquelas pessoas que estão prontas para receber, ou que queiram ouvir mais? O que devemos fazer quando as encontramos? Devemos ajudar as pessoas a se arrependerem. O arrependimento, isto é o que escrevi aqui. Então, quando encontramos pessoas, nós devemos ajudá-las a se arrepender e crer em Deus. Eles não podem se arrepender se não falarmos sobre arrependimento. Eles não podem se arrepender dos pecados, se não falarmos sobre pecado. Anteriormente, eu falei na escola pioneira sobre como pregar o evangelho, onde mostrei como pregar. Por isso é que estive falando sobre tudo isso na escola pioneira, quando falei sobre pregar, curar e ser iniciado, porque agora, nós precisamos colocar em prática. Agora precisamos praticar, não apenas teologia. Não apenas ouvir lições, é tempo de praticar. Então, precisamos ajudar as pessoas a se arrependerem, porque elas não conseguem fazê-lo por si mesmas. Precisamos batizá-las nas águas. Ou você precisa batizá-las nas águas. Quero mostrar a vocês um exemplo, para deixar claro que é para nós fazermos, é para você fazê-lo. Tente imaginar que eu encontre um rapaz que quer ser salvo, está preparado para se arrepender e quer ser batizado. Se eu disser a este rapaz que não tem muito conhecimento, que apenas ouviu o evangelho e quer ser batizado. Se eu lhe disser, ok, vai e seja batizado. Te vejo depois, tchau. Se eu disser a uma pessoa nova, vai e seja batizada. Te vejo depois. Qual é a chance dela ser batizada? Eu acredito que seja quase zero. Porque ele não irá e batizará a si mesmo. Ele não poderá fazê-lo. Ele não sabe como fazê-lo, ele não sabe do que se trata. Mas nós logicamente não iremos dizer isso para as pessoas. Nós não iremos dizer, vai e se batize. Porque sabemos que para serem batizados, eles precisam de pessoas que os batizem. Eles precisam de mais alguém, eles precisam de nós, porque não conseguem ir e se batizarem. É o mesmo com as outras coisas, como o arrependimento. Mas nós dizemos, vai e se arrependa. Não. Nós temos que sentar com eles, ir através dos 10 mandamentos, mostrar o que é o pecado. Mostrar as más notícias antes de dar as boas notícias. Assim, entenderão o que é o pecado, poderão se arrepender e experimentar o perdão. Nós precisamos ajudá-los a se arrepender porque eles não podem fazê-lo sozinhos. Nós precisamos batizá-los porque eles não podem batizar a si mesmos. E nós precisamos batizá-los no Espírito Santo. Estes são 3 simples passos que precisamos fazer quando se trata de salvação. Então, agora, você precisa encontrar pessoas que não têm essas 3 coisas simples e você precisa ajudá-los a fazê-los. Talvez, a pessoa que você precisa encontrar já esteja dentro da igreja. Se você conhece pessoas na igreja que não sejam batizadas com o Espírito Santo, se você conhece pessoas na igreja que não foram batizadas nas águas, então, faça. Então, faça. Não espere. Jesus ordenou você fazer isso. Então, encontre-os, sente-se com eles e faça. Isto que ele nos mandou fazer. Faça-o. E quando vemos pessoas ao nosso redor se arrependendo, batizadas nas águas e batizadas com o Espírito Santo, fazemos a próxima coisa. Nós os ajudamos a obedecer a Jesus. Ou em outras palavras, nós os iniciamos. Então, quando encontramos aquela pessoa de paz, aquela pessoa que temos que ver salva, devemos trabalhar com ela. Nós ajudamos ela a se arrepender, ser batizada nas águas e batizada com o Espírito Santo? Então, nós as ajudamos a obedecer a Jesus, sentando-se e apresentando essas coisas. Deixe-os ver a escola pioneira. Pode ser um bom começo se você não sabe como apresentar essas coisas. Mas apresente essas coisas a elas. Compartilhe a mensagem sobre o que Jesus nos mandou fazer. Em seguida, você inicia essas pessoas. Não apenas iniciar para curar os enfermos, mas inicia em pregar o evangelho. Inicia em batizar pessoas nas águas. Encontrar uma pessoa de paz. Como levar ao arrependimento, etc. Você precisa ensiná-los a fazer todas essas coisas e iniciem batizar as pessoas no Espírito Santo. Isto é o que precisamos fazer. E de repente, nós temos mais pessoas que obedecem a Jesus, que vão atrás de uma pessoa de paz, que veem que Deus está com elas, que crescem, que curam os enfermos, pregam o Evangelho, que levam as pessoas ao arrependimento, batismo nas águas e no Espírito Santo, a serem treinadas, enviadas e farão o mesmo. E serão enviadas e farão o mesmo. E dessa forma o movimento explodirá. Repito, se você nunca tentou antes, então tente. Eu sei que muitos precisam iniciar a si mesmos. Mas eu estive na Suécia com alguém que não foi iniciado em curar os enfermos. Mas de repente, houve uma necessidade. Então, eu disse-lhe, agora você tem que ir iniciar essa pessoa. Mas eu nunca fiz isso. Não tem problema. Você pode fazer isso depois. Ele levou essa outra pessoa, como eu havia falado para fazer, e ele disse à outra pessoa, agora você ora. E aquela pessoa foi curada. Então, ele iniciou outra pessoa antes de ele mesmo ter sido iniciado. E depois ele pode fazer sozinho. É por isso que não temos desculpa. Nós precisamos obedecer a Jesus. Quero mostrar um pequeno vídeo, pois quando estive na Turquia, tem um vídeo de lá que você tem que ver, Reino de Deus na Turquia. Você pode ver muitas coisas no vídeo. Uma delas é que estamos num shopping e oramos por um homem com uma atadura na mão e ele foi curado. Havia uma garota ali comigo que tinha nos convidado e estava traduzindo. Então, eu disse, agora é a sua vez, ore. Ela orou e ele foi curado nos pés. Eu lhe perguntei, você já havia feito isso antes? Sim. Já havia orado? Mas ninguém havia sido curado antes. Mas por que de repente as pessoas são curadas? Porque agora ela estava naquele ambiente e falei a ela como se fazer e ela viu outros sendo curados. Aquilo criou fé nela. Antes, ela esperava que algo acontecesse. Mas, de repente, ela sabia que algo iria acontecer e aconteceu. Depois ela orou por outras pessoas que foram curadas. Mas quero mostrar a vocês um pequeno vídeo de lá, porque havia um garoto que tinha 8 anos de idade. O pai dele perguntou se eu poderia orar, porque o filho dele queria ser batizado com o Espírito Santo. E pensei, ele tem apenas 8 anos. Mas ok, vamos orar. No vídeo vocês podem ser como eu oro pelas pessoas e isto é muito forte, porque eu apenas seguro as mãos dele e o levo a fazer uma oração de arrependimento. Então, oro por ele. Deixe o Espírito Santo agir e eu oro em línguas e continuo orando em línguas e orando por ele. O que você verá é que eu continuo orando em línguas e, de repente, o Espírito Santo vem sobre ele. Foi tão forte porque você pode ver sua boca, olhe para o rosto dele, quando você ver este vídeo, porque você pode ver o Espírito Santo vir e ele começa a falar as primeiras palavras. E você vai ver o vídeo agora. Quantos anos você tem? 8. 8. Ok. Você ama Jesus? Sim. Vou apenas orar por você. Fique aí e feche os olhos. Apenas relaxe. E repita a oração: Deus, eu creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Eu te peço agora venha com o teu Santo Espírito. Enche-me. Batiza-me. Agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, mais, mais. Apenas deixe fluir. Você sentiu? Ele veio. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele só precisa crescer e falar mais. Como foi? Incrível, me dá um abraço. 8 anos e foi batizado com o Espírito Santo? A que você viu como eu fiz? Se você nunca fez isso antes, tente fazer o mesmo. Pegue suas mãos, peça para relaxarem, ore e com eles pela salvação. Deus, venha com o Espírito Santo, venha e liberte-me. Venha e salva-me. Quero o Espírito Santo. Apenas ore com eles, não são as palavras, é o coração. Ore com eles e fale em línguas com eles. Ore por eles e você verá como o Espírito Santo virá sobre eles. Então, isto é o que Jesus disse e o que devemos fazer. Nós devemos ir até a colheita, devemos encontrar a pessoa de paz. Você também pode orar para que Deus te guie. Isso também é importante. Ter seus olhos abertos. Orar todos os dias. Viver dessa maneira. Quem eu devo procurar? Quem é a pessoa da paz? E de repente, como foi comigo, você encontra-me ali. Ou aquele que estava traduzindo para mim, havia um lá ou aquele que batizei. Para mim havia alguém lá. Apenas ore, esteja aberto, viva dessa maneira. E faça o que Jesus mandou. Ajude a se arrependerem, batizando nas águas, batizando no Espírito Santo e ajude a obedecer a Jesus. Se você não conseguir fazer isso sozinho, então, encontre outras pessoas. É disso que se trata. Você não precisa fazer isso sozinho. Encontre um, dois cristãos, sente-se com eles e vá através dessa lição. Então, diga, vamos fazer isso. E comece a fazer esses simples passos. Quando você faz esses simples passos, então, Jesus fará o que ele veio fazer. Então, Jesus edificará a sua igreja. E frequentemente nós estamos tão focados em edificar a igreja e o que é a igreja, mas Jesus não mandou que nós edificássemos a igreja, ele mandou fazer essas coisas. Então, Jesus edificará a sua igreja. E isto é interessante, porque a igreja é um organismo vivo. Como ocorreu com Dorte, foi o que ocorreu com várias pessoas. Algumas vezes, nós encontramos poucas pessoas e eles começam nas suas casas e torna-se uma nova igreja nas casas. Uma nova congregação. Outras vezes, eles começam, mas de alguma forma param de crescer e entram em novos grupos que já estão estabelecidos. A igreja já está lá. Outras vezes, eles se espalham e tornam-se vários outros grupos. É tão diferente a cada vez. Porque nós não devemos controlar isso, devemos deixar o Espírito Santo controlar. Nós não somos chamados para construir igrejas. Somos chamados para fazer discípulos. Chamados a fazer aquelas coisas, e aí, Jesus construirá a sua igreja com aquelas pessoas. E deixar crescer como ele quer que cresça. Não foque em, eles pertencem a nós ou eles pertencem aos outros. Não. Apenas faça aquelas coisas e faça discípulos. E Jesus edificará a sua igreja. Eu quero desafiá-lo. Um dia Jesus voltará. Você estará diante dele e ele fará perguntas. O que você fez com as coisas que ele te deu? O que você fez a respeito do chamado? Algumas vezes ele diz coisas radicais. Como em Lucas 6:46, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Se pensarmos no julgamento, muitas pessoas vão se surpreender lá, porque alguns pegaram aquilo que Deus deu e enterraram. Eles não obedeceram às palavras de Jesus. E é muito importante que nós não deixemos de nos importar. É muito importante que nós façamos algo a respeito. E um dia, no futuro, estaremos todos diante de Deus. Diante de Jesus. Mas eu quero desafiá-lo. Imagine que você estará diante de mim em 2 meses. Quero desafiar a todos na escola pioneira. E vou te dar 2 meses a partir de hoje. Daqui 2 meses vou mandar uma carta a todos da escola pioneira. Farei de novo e de novo. E eu vou te perguntar. O que você fez? O que você fez com aqueles simples passos que estão atrás de mim? Eu quero ver algum resultado. E vamos imaginar que nós vamos nos encontrar daqui a 2 meses. Então, a partir de hoje, em 2 meses, quero que você obedeça a isso e faça aqueles passos. Comece agora. O que você fará? Então, você começa, ok, com o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho algum amigo cristão e que possa fazer junto comigo? Então, você se encontra com ele, compartilha a visão com ele. E aí vocês começam a fazer juntos. Então, você diz, quem dos meus amigos na igreja não é batizado nas águas? Quem não foi batizado com o Espírito Santo ou não se arrependeu? Então, você os procura, sente-se com eles. Vá através das lições, talvez, pegue uma lição da escola pioneira sobre batismo nas águas. Vá através disso com eles e quando eles entenderem do que se trata, então, você os batiza. Quando você passar pelo Espírito Santo e orar por eles, eles receberão o Espírito Santo. Então, agora, veja quem você tem, Quem você conhece que precisa desses passos? Quem você conhece que precisa ser iniciado? Então, você fala com eles e os inicia. Quando você encontrar alguém que não queira receber, então, sacuda a poeira e vá para o próximo que queira receber. Então, você começa a discipular cristãos. Você também começa a sair para procurar pessoas de paz. Encontre-se com seus amigos e ore para que Deus envie mais trabalhadores. Ore para que Deus o guie até uma pessoa de paz. Depois, você vai. E você encontrará pessoas e começará a encontrar em diferentes lugares. Você deverá se focar em apenas uma coisa, isto. Faça isto pelos próximos 2 meses. Você não poderá se focar na igreja. Esqueça a igreja nos próximos 2 meses. Foque em fazer discípulos, como Jesus ordenou. Faça discípulos para fazer com que os cristãos obedeçam a Jesus para que surjam novas pessoas que obedeçam a Jesus. Faça isso. Se você fizer isso, sua vida mudará nos próximos 2 meses. E muitas vidas ao seu redor mudarão nos próximos 2 meses. Se eu voltar daqui 2 meses, então, diria a você, agora, quero saber o que você fez, o que aconteceu nos últimos 2 meses. Daí você dirá, ok, ok. Tivemos 3 cristãos que nós conhecíamos, que foram batizados nas águas. Tivemos 2 que foram batizados com o Espírito Santo e foi incrível. Um deles foi iniciado e outro precisa ser iniciado. Tivemos também pessoas de paz que encontramos na cidade, e estamos trabalhando com 2 deles agora. Houve um que foi salvo e estamos trabalhando com ele para alcançar sua rede de contatos e estamos discipulando para obedecer a Jesus. E às vezes, temos nos encontrado à noite para orar com meus amigos cristãos, etc. Assim, o que você esteve fazendo nos últimos 2 meses foi tão diferente do que você tem feito hoje, talvez. O que você tem feito é diferente de tempos em tempos, de lugares em lugares. Às vezes, você estará nas ruas evangelizando. Outras vezes, você estará sentado num café pregando o evangelho. Outras vezes, você estará numa casa falando sobre batismo nas águas. Outras vezes, você estará batizando. Outras vezes, você estará numa casa orando com os seus amigos sobre aquelas coisas. Outras vezes, de novo, você estará se reunindo de manhã, antes das pessoas irem trabalhar, orando com os seus amigos. Outras vezes, você estará à noite encontrando-se com outras 2 pessoas falando sobre Jesus e confessar pecados. Então, é muito diferente o que você fará durante a semana. São sempre diferentes horários e lugares que você se reunirá. São coisas diferentes o que você fará de lugares em lugares. E depois de 2 meses, pessoas ao seu redor estarão transformadas e você estará transformado, viverá uma vida totalmente nova. Então, vou olhar para você e perguntar, você gostou? Eu amei. Era isto que estive esperando a vida toda. O que você esteve fazendo nos últimos 2 meses é igreja. O quê? Isto é igreja. Sim, sim. Mas nós não nos encontramos num prédio. Mas é igreja. Sim, mas não temos obreiros. Isto é igreja. Sim, mas não tivemos a mesma programação, um após o outro. Isto é igreja. Sim, mas não tivemos um orçamento. Isto é igreja. Isto é igreja. Igreja é amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Você não precisa de uma reunião, você não precisa de uma programação. Você precisa obedecer a Jesus, fazer o que ele te chamou para fazer. Estar junto de pessoas, ajudá-los a obedecer a Jesus, iniciá-los. Quando você faz isso, então, você é a igreja. Você estará fazendo o que é a igreja, para o que Jesus veio. Talvez você esteja fazendo isso e, ao mesmo tempo, indo a um prédio aos domingos. Você pode fazer isso, não estou dizendo que você não pode. Mas pegue os próximos 2 meses, foque no que Jesus te chamou para fazer. Então, em 2 meses, escreva para mim. Apenas mande um e-mail curto, com a quantidade dos que foram iniciados, quantos foram batizados, se arrependeram, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo. Quantos você iniciou? Você encontrou uma pessoa de paz? Você começou uma nova igreja? Ou as pessoas foram salvas e estão frequentando igrejas já estabelecidas? Apenas deixe crescer da maneira que está. Isto é igreja. Mas, e sobre o presbitério? A Bíblia diz que há presbíteros na igreja, Há mais de um. E eu quero dizer, sim, há. Em Tito 1:5, Paulo diz, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Mas eles não começaram constituindo presbíteros. Eles começaram fazendo discípulos. Porque uma pessoa recém-salva não pode ser um presbítero. As pessoas devem crescer e deve passar um certo tempo para ver quem é mais maduro. Quem tem o potencial para fazer aquelas coisas. Para ver como as coisas estão crescendo. E este foi um dos problemas que eu tive alguns anos atrás. Porque quando começamos a construir uma igreja e viver dessa forma, eu estava tão envolvido com o sistema por causa dos meus óculos de religiosidade. Então, eu comecei a anunciar, somos uma igreja verdadeira. Temos um presbítero aqui, sou um pastor. E começamos com aquelas coisas. Em muitos aspectos é loucura fazer aquilo porque eu esqueci que estava com algumas pessoas novas e discípulos. Mas na minha mentalidade, pensei que tinha que começar com aquelas coisas para ser uma igreja de verdade. Mas nenhuma igreja de verdade, na igreja primitiva, começou com aquelas coisas. Porque tudo era um trabalho pioneiro. Você não começa com presbíteros. Você não começa com aquelas coisas, você começa com isso. Você começa fazendo discípulos. Então, veja como cresce naturalmente. Então, de repente, você acaba tendo um grupo maior. Onde há pessoas maduras trabalhando e treinando fora das suas casas. Aí, os cinco ministérios vêm e os ajuda. Então, isso não se torna religião. Não se torna o que vemos hoje. Eles vêm e os equipa. Você tem que continuar. Você tem que crescer dessa forma. Então, esqueça a igreja. Esqueça o que você acha que é a igreja. Faça aquelas coisas nos próximos 2 meses. E veremos um movimento que irá mudar o mundo em poucos anos. Se cada cristão começar a fazer aqueles simples passos, o mundo será transformado. Você quer obedecer a Jesus? Então, é hora de praticar o que você aprendeu na escola pioneira. Quando eu falei sobre aquelas coisas, não foi apenas para ter muita teologia. Agora é hora de praticar. Faça isso. Ache alguém que pode ajudá-lo. E comece a praticar. Era o que eu queria compartilhar. Na próxima vez, vou finalizar a escola pioneira. Vou enviá-lo também. E compartilharei outra coisa importante. Vamos seguir em frente e ver o que Deus fará. Vou orar agora. Deus, estou animado com essa mensagem. Estou animado com este chamado simples que o Senhor nos deu, Jesus. É tão simples o chamado que o Senhor nos deu, Jesus. Todos podem fazê-lo. Não é apenas para superevangelistas, não é apenas para poucas pessoas, pessoas escolhidas, é para todo o corpo, é para todos, Jesus. Jesus, oro para que esta lição ajude pessoas a não se decepcionarem por apenas ouvir a palavra, mas que esta simples lição os ajude a praticar. Deus, oro para que o Senhor os envie, como trabalhadores na colheita. Que o Senhor os guie e os ajude a encontrar a pessoa de paz. Eles se arrependerão, serão batizados nas águas e no Espírito Santo. Então, eles os iniciarão e os ajudarão a obedecê-lo, Jesus. Aí, eles irão e farão o mesmo, e assim por diante. E veremos um grande movimento por todo o mundo, Jesus. Obrigado, porque o Senhor disse que estaria conosco quando fôssemos. Então, oro pelas pessoas que estão vendo esta lição, para que o Senhor abra seus olhos e ouvidos, e ajude-os a ouvi-lo, ajude-os a ver quem é a primeira pessoa que eles precisam encontrar. Quem é a pessoa de paz em suas vidas que eles precisam encontrar primeiro? Venha com o seu espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estou animado para ouvir muitos testemunhos. 2 meses a partir de hoje. Comece a fazer essas coisas simples. Vou continuar na próxima semana e minha esposa Aline cantará uma canção. Até depois. Deus os abençoe.